Eles comem tudo e não deixam nada. O conflito nesta casa portuguesa nunca mais acaba. Vejo um povo cada vez mais farto de dar o litro para encher o bolso do fato. De novo rico a quem é dado mais um tacho mais cheio para o teto, enquanto a gente lava-lhes o prato e aproveita os restos. Eles só sabem lavar guia e são boa honestos. Não dá para contornar, mudam-se dois ou três decretos. Classe média na razia para todos, cenário feio. Entre o bairro e moradia, só a estrada está no meio. Há quem viva com receio, sentir onde cair. Há quem viva de palina, assembleia a sorrir. Somos usados, manipulados, enchem-nos de parvos quando eleitorados são entrevistados. Vê-se por trás de máscaras de senhores, engenheiros, impostores, paneleiros, vigaristas em terceiros. Querem é poleiro, querem é poder para fazer o que lhes apetecer, sem ninguém se intrometer. Pensam que não estamos a ver, acham que não entendemos a discrepância entre aquilo que prometem e o que temos. Claridade obrigatória, mas cada livro 5 pontos muda o poder. Mas a história é a mesma, sem horizontes, pés cortados à partida. Se não sabes lamber botas, chove na sala que se afoda. Submarinos para as frontas, quando nasce na ambulância, mais uns trocos que se poupem. Tu perguntas onde está e eu digo que eles roubam, mutilam a nossa esperança, ferem a nossa inteligência, querem encher a pança. Já chega de conversa fiada, vivemos de fachada, comem tudo, não sobra nada. Gente sem palavra que invada a assembleia, e o caos nesta casa na busca do pé de meia. Já chega de palhaçada, só fã do chado, ilusionismo para a bancada. Mal parada a situação, mal gemida sem questão, para quem traga direção, cerqueira nesta nação. 2009, e quase há 10 que já não chove como pode. O povo anseia que a tomba rode, fartos nó de sacrifício, que não cobra malefício, restam josos do ofício. Para benefício, governadores, economistas, gestores, vigaristas, impostores, estatísticas, manipuladores, programadores, nas rádios, televisores. Nós temos valores, não vivemos de favores. Todos os dias na matina, caminhada, rua acima, na rotina citadina. Em transportes, tipo sardinha enlatada, cobrem tudo, não sobra nada. Com refugo, muita gente assustentada, sofredores pela calada, duas cores agoniadas, sociedade asfixiada, agarrada ao terço, desesperada. Multinacionais e grandes centros arruinam negócios humildes a todo o tempo, a toda a hora. A lei do mais forte vigora, sindicato condecora, só homens lucros quem explora, classe baixa implora misericórdia. Crescem as vozes da discórdia, apertamos o cinto e eles engordam. Já chega de conversa fiada, vivemos de fachada, comem tudo, não sobra nada. Gente sem palavra que invada a assembleia, e o caos nesta casa na busca do pé de meia. Já chega de palhaçada, só fã do chado, ilusionismo para a bancada. Mal parada a situação, mal gemida sem questão, para quem traga direção, cerqueira nesta nação. Classe operária manifesta, patrões argumentam sem molesta. O povo contesta pela chama que ainda resta. Fogueira na estrada, na entrada não passa nada, enquanto a situação não for regularizada. Mal parada é como está e não parece que haverá boas novas amanhã. É o caos, é a gripe, é a crise, é o buraco do ozono que ainda vai resolver isto, ainda vai resolver isto. Já chega de conversa fiada, vivemos de fachada, comem tudo, não sobra nada. Gente sem palavra invada a assembleia, o caos nesta casa na busca do pé de meia. Já chega de palhaçada, sofrendo o chato, ilusionismo para a bancada. Mal parada a situação, mal gemida sem questão, há quem traga direção, certeiro nesta nação.